Então, então, isso mesmo, hein? Mestre Android, The Rap, fazendo música de verdade, mais ou menos assim. Música verdadeira, procuro mas não acho. Acho que não tem espaço, ou tá escasso. Som bom pra mim, é ruim pra maioria, injustiça. Melhores artistas não tão na mídia. Música verdadeira, procuro mas não acho. Acho que não tem espaço, ou tá escasso. Som bom pra mim, é ruim pra maioria, injustiça. Melhores artistas não tão na mídia. Eu não sei, se dou um risado eu choro com a situação. Ligo o rádio quase nunca ouço bom som. Sempre a mesma coisa, repetitiva, me dá agonia. Mesma coisa, todo dia pra muitos mó maravilha. Mano, tem manipulação da TV e do rádio. Eles decidem o que você escuta, em fim de papo. Música feia, desafinada vai tocar. Desde que alguém responsável paga o jabá. Não paga, não toca, assim a lei da rádio. Não tem dinheiro, lamento, arrume bom empresário. Se for rap, a lei do dinheiro ainda vai ter mais exigência. Escrevo uma letra com palavrão e muita encrenca. Arruma alguém pro refrão, uma mina desafinada. Depois pegue uma base mais devagar do que lenta manjada. A música vai tocar, sou responsável por ela pagar. Caso contrário, só o vizinho vai escutar. Música considerada boa, aquela que tem videoclipe. Caso contrário, ninguém considera porque nem sabe que existe. Se não passa na TV, no rádio, então fica no anonimato. O povo só quer saber daquilo que já tá estourado. Estourou minha paciência, música feia só pra xarope. Isso falaram de rap, poucos falam de hip hop. Não falam sobre cultura, falam de arma, sobre ladrão. Talvez se falasse de outra coisa, poucos davam atenção. Música verdadeira, procuro mas não acho. Acho que não tem espaço, ou tá escasso. Som bom pra mim, é ruim pra maioria, injustiça. Melhores artistas não tão na mídia. Música verdadeira, procuro mas não acho. Acho que não tem espaço, ou tá escasso. Som bom pra mim, é ruim pra maioria, injustiça. Melhores artistas não tão na mídia. O público já se acostumou a ouvir besteira. Fulano se sente o máximo, porque puxou cadeia. Quatro elementos, parece que só da boca pra fora. Em todo canto só se vê um, não é da hora. Show de rap sem DJ, pra mim tá incompleto. Sou MC tendo destaque, isso não tá correto. O rap aponta coisa errada, tem coisa errada do rap. Nada ninguém é perfeito, mas tem mano que nem reflete. Eu ligo o rádio de cara, ouço uma música ridícula, que toca todo dia, toda hora parece uma fita. Por mais que a música seja indiscutivelmente horrível, mas com jabá tudo se torna possível. Não sei se é contaminação ou lavagem cerebral. A mídia infecta o espírito cultural. Desligo o rádio, ainda continuo ouvindo a média, porque a música tá na moda, todo mané toca na festa. Sai de rolê e ouve no carro do zimbalista. Não tem pra onde correr, já se alastrou a carniça. O senso crítico não tem a grande maioria. Mesma coisa todo dia, pra muitos mó alegria. Som original é bom, pra muitos é besteira. Pra mim é só o que presta, música verdadeira. Nada contra com quem se intitula popular. Se o teu som não for original, então nem vou escutar. Música verdadeira, procuro mas não acho. Acho que não tem espaço, ou tá escasso. Som bom pra mim, é ruim pra maioria, injustiça. Melhores artistas não tão na mídia. Música verdadeira, procuro mas não acho. Acho que não tem espaço, ou tá escasso. Som bom pra mim, é ruim pra maioria, injustiça. Melhores artistas não tão na mídia. Então, então, procure música verdadeira no lugar verdadeiro, certo? Vá na sebo, cheio de vinil. Vá numa loja, vá na casa do seu camarada. Mas não ouça rádio, desliga o rádio, porque ali sempre as mesmas músicas, mesmos artistas. Aí não dá. Ouça música verdadeira, independente do artista. Música verdadeira, certo, mano? Idioma, Maestro Android, The Rap. Música de frente.